sapato aperta e a dor acerta no coração. Entra rasgando o peito e deixa o sujeito na solidão. Só porque eu gosto dela, eu molho a goela pra não chorar. E fico na zoeira a noite inteira, eu fecho o bar. E fico na zoeira a noite inteira pra não chorar. E eu bebo tudo que o garçom coloca na mesa. Eu bebo pinga, bebo cerveja e o que pintar no pedaço eu quero. Quanto mais eu bebo, mais fico preso nessa enrascada. Por desamor da mulher amada, passo da conta e me desespero. Ah, endoidei de vez. Se ela não voltar nesse botequim, vou virar freguês. Desse botequim vou virar freguês. Quando o sapato aperta e a dor acerta no coração, entra rasgando o peito e deixa o sujeito na solidão. Só porque eu gosto dela, eu molho a goela pra não chorar. E fico na zoeira a noite inteira, eu fecho o bar. E fico na zoeira a noite inteira pra não chorar. E eu bebo o garçom coloca na mesa. Eu bebo pinga, bebo cerveja e o que pintar no pedaço eu quero. Quanto mais eu bebo, mais fico preso nessa enrascada. Por desamor da mulher amada, passo da conta e me desespero. Ah, endoidei de vez. Se ela não voltar desse botequim, vou virar freguês. Ah, endoidei de vez. Se ela não voltar desse botequim, vou virar freguês. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Há tempo que foi embora a dona dessa morada. Até o vento murmura teu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta.